casa já de saco cheio. Daí no mundo sem pensar em nada, fui largado sem ir a nem ver. Entre amor vira lata. Vivi perdido andando feito um bobo. Ela blefou e eu bobo entrei no jogo. Fui uma isca em sua teia, seu veneno entrou em minhas veias. Agora me pergunto como eu pude ser tão bobo assim. Por que que ela deu amor pra outro e negou pra mim? Então saí por aí, bebi, chorei, uma mesa de bar, e aí acabei. Por essa bandida eu dei minha vida, fez o meu mundo inteiro desabar. Então saí por aí, bebi, amor vira lata. Vivi perdido andando feito um bobo. Ela blefou e eu bobo entrei no jogo. Fui uma isca em sua teia, seu veneno entrou em minhas veias. Agora me pergunto como eu pude ser tão bobo assim. Por que que ela deu amor pra outro e negou pra mim? Então saí por aí, bebi, chorei numa mesa de bar, me acabei. Por essa bandida eu dei minha vida, fez o meu mundo inteiro desabar. Então saí por aí, bebi, chorei, e o meu coração desperta. Sei por essa malvada, eu enchi a cara e não lembro mais nada. Só lembro que acordei.